se eu te disser que eu não tô nem dormindo? E se eu te disser que eu não tô nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Vaidade. Eu sei que vou sofrer um tempo. Quem dera eu acordasse amanhã sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te reencontrar. E o quê? E agir naturalmente pra você não ver. Será, será? E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar, yeah! Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais que tudo que eu faço tem. Pensa que eu não reparei que você passou em claro a madrugada inteira. Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha carteira, procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido. E eu observando tudo. Cleitinho Persone e Lucas Morato, ó. Se liga aí, se liga aí. Vambora, Rio. Sem você acho que nem existiria. Você vai notar enfim que dentro de mim o amor se fez. Desde o dia que eu te vi pela primeira vez. Pela primeira vez. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Eu me amo. tão sagrado. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem casal, tem casal. Eu ainda acredito. Tem amor que é pirata, você! Quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. E quando a gente se completa, só felicidade. É verdade. Junto na alegria, na diversidade. É verdade, é verdade. Quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. Quando a gente se completa, só a felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não dá pra peixe, o barco vira. É mentira. Quando tá junto na alegria, na diversidade. Balança que diz. A frase. E eu amo vocês. Eu amo vocês.